O Emmanuel, sempre com o seu conteúdo filosófico, pedagógico, como um verdadeiro professor, ele desbrava, ele abre portas ao raciocínio, ao entendimento, que nos fazem refletir muito. Quando ele fala aqui que à medida que nós praticamos os legítimos deveres morais, nós aumentamos os nossos direitos divinos no patrimônio universal. É muito interessante essa colocação, e também dizendo que todos nós somos criados iguais, e a partir do momento que se ganha a consciência, o livre-arbítrio, você assumirá todas as consequências de suas escolhas e de suas atitudes durante a vida. E dando sequência a esse mesmo raciocínio, já vamos direto ao livro Emmanuel. Numa tentativa de fazer uma ponte entre o que foi perguntado sobre a queda do espírito, no capítulo 35 do livro Emmanuel, uma obra psicografada no ano de 1937, onde se fala sobre a educação evangélica. Então ali vemos a queda do espírito e aqui a educação evangélica. E o Emmanuel, em três parágrafos pequenos, traz uma luz muito interessante quando ele escreve: todas as reformas sociais necessárias em vossos tempos de indecisão espiritual têm de processar-se sobre a base do Evangelho. Como? Podereis objetar-nos. Pela educação, replicaremos. O plano pedagógico que implica esse grandioso problema tem de partir ainda do simples para o complexo. Ele abrange atividades multiformes e imensas, mas não é impossível. Primeiramente, o trabalho de vulgarização deverá intensificar-se, lançando, através da palavra falada ou escrita do ensinamento, as diminutas raízes do futuro. E aqui entendemos nós que uma das maneiras que temos de nos conduzir aqui na vida é através da educação, em todos os níveis. E o Emmanuel também dá um destaque para a divulgação da palavra falada ou escrita desses ensinamentos evangélicos. E é o que procuramos fazer aqui no programa Visão Espírita, humildemente trazendo a vocês esses relatos, esses textos interessantes que nos fazem refletir e pensar um pouco mais. E é exatamente dentro dessa atmosfera de espiritualidade que eu posso dizer muito bom dia, meu amigo Luiz Pessoa Guimarães. Bom dia a todos os nossos ouvintes, agradecendo por mais uma vez podermos estar aqui realizando o nosso programa Visão Espírita. E os textos realmente bastante importantes nos deixam preocupados, né? Por causa das reformas sociais que hoje se processam à distância do Evangelho, né? A gente observa que nada se baseia no Evangelho perante tudo que está sendo realizado. Na realidade, as reformas sociais estão se processando através do comportamento considerado como normal, porque é a maioria que se comporta assim. Então nós precisamos realmente ficar muito, muito atentos com relação a isso, e que esses valores não encontrem eco, né, perante a sociedade, porque realmente são valores muito sem estrutura, sem educação evangélica. O Evangelho passou de longe perante todos esses valores que nós vemos aí, que estão querendo nortear o comportamento da sociedade. E aparentemente a sociedade está atenta, porque por mais alarde que se faça, por mais que o poder econômico manipule as coisas para que as coisas aconteçam dessa forma por interesses econômicos, a sociedade está colocando um basta, né? Você observa que a sociedade não aderiu. Existe uma grande parte que está fazendo a coisa porque gosta disso, mas na realidade a sociedade não aderiu. Aparentemente nós vamos ter aí uma limitação. Agora, que a sociedade adentre mais a esse evangelho, que a sociedade ela busque mais o conhecimento desse evangelho, porque já em várias obras se repete a mesma informação, que os maus eles são bastante agressivos e atuantes, mas o bem é muito tímido. É mais ou menos isso que os Espíritos nos dizem. E realmente, aquelas pessoas que querem o bem, têm a noção do bem, elas ainda são muito tímidas. Elas ainda se limitam naquela coisa, eu não faço mal para ninguém. E isso não é praticar o bem. Luiz, eu achei muito interessante a sua resposta, mas eu vou fazer uma pergunta. Você fica até que nós vontade, esclareçamos. Na pergunta como se verifica a queda do espírito, o Emmanuel escreve assim: são raros os que praticam seus legítimos deveres morais. Você acha que hoje, na média da sociedade, nós ouvimos mais o evangelho? Consideramos mais o evangelho? Temos o evangelho como base da nossa vida? Ou hoje, ainda como antes, se mantém essa mesma frieza e essa pouca consciência da necessidade do evangelho? Ainda como antes. Ainda como antes. Existe uma frase do Chico, muito interessante, e a tal história, né? Os textos espíritas nós não podemos passar por cima. A gente tem que prestar mais atenção. Ele chama a nossa atenção com relação à pressa. Né? Então ele diz mais ou menos assim, não são exatas essas palavras, mas ele diz assim: tenhamos paciência, porque já vivemos séculos passados, muitos séculos passados, e teremos milênios sem fim. Por que que no passado ele usou a unidade séculos e para o futuro ele usou a unidade milênios? Na minha interpretação, estamos mais próximos do passado do que... Entendi. Muito inteligente. Entendeu? Bacana. Então, assim, ainda estamos nos primeiros passos. Estamos nos primeiros passos. Nós ainda não passamos aí a metade da nossa evolução, do nosso processo evolutivo. Aquela frase ali é muito reveladora. E realmente o que a gente observa é isso. Esse salto com um aspecto moral, com um aspecto de realmente refletirmos esse personagem que esteve aqui entre nós e viveu uma vida tão intensa, tão correta, tão forte, realmente nós estamos assim muito aquém da forma como deveríamos estar defendendo essa ideia, tentando implantar esses princípios. No começo da mediunidade do Chico Xavier, ele psicografou uma obra que eu também não estou lembrando o nome agora, em que o Emmanuel diz assim: a disciplina antecede a espontaneidade. E aqui o Emmanuel fala da educação. Eu acho que a educação está muito próximo da disciplina. Você acha que a educação começa onde? Ou onde ela deve se expandir mais? Dentro do lar, na escola, na sociedade? Onde começa e quais os desdobramentos da educação? Ela começa de uma forma natural no lar. Né? E para começar no lar, é essencial que eu tenha esse conceito muito firme dentro de mim. E hoje você observa que os lares estão começando muito longe. Você fala eu como pai. Eu como pai. Sim. Né? No lar, você, a sua esposa, vocês começam a ter filhos e vocês são responsáveis por introduzir essa educação junto a esses espíritos que lhes são confiados. Agora, você observa que principalmente essa instituição família, a coisa está sendo feita sem essa base, né? Você observa que as pessoas só estão preocupadas no seguinte, nos sentidos. A questão do filho, por exemplo, para mim, o maior trunfo da educação é você receber almas para educar. A base da família é o filho. Uma família sem filhos, na realidade, é um turismo a dois. Nossa, nunca tinha ouvido essa frase. Então, hoje as pessoas estão raciocinando dessa forma. Nem sei se eu quero ter filhos. Luiz, e a continuar como está nesse esclarecimento que você nos deu, que começa na família e que hoje o homem está muito próximo do seu passado em relação ao Evangelho, aonde que isso vai dar? O que o Consolador diz? Você prestou atenção na lição? O que que ele diz que quando a gente desvia, o que que acontece? A dor, ela nos impele. Geraldo, penetrando em experiências penosas. Penosas! Né? Geraldo, a hora que nós estivermos sentindo profundamente a ausência daquela família que tradicionalmente nós sempre conhecemos e sempre valorizamos, sempre foi o esteio da nossa existência, nós vamos sentir falta disso e vamos dizer assim, vamos descobrir que está faltando alguma coisa. Sim. Entendeu? Quer dizer, então, a coisa não é exatamente do jeito como nós estamos imaginando. E você que é médico, né, e eu canso de repetir isso, o sistema sanguíneo não nasceu pronto. Ele se formou no processo evolutivo da matéria. Uma evolução e adaptação. Exatamente. Então o sistema sanguíneo hoje corre contra a gravidade de uma forma natural, sem que a gente, inclusive, tenha participação disso consciente, de uma forma natural. Por quê? Por causa da disciplina. A disciplina levou a isso. A disciplina nos levará ao amor, à fraternidade. E o assunto é tão complexo, Luiz, que quando falamos do Evangelho, nós estamos falando do mundo ocidental. Sim. Existe um mundo oriental que existem outros conceitos, outros conceitos e outros missionários também que deixaram as suas... Sim, com certeza. Né? Mas assim, o assunto realmente é complexo. Agora, a questão principal é exatamente o seguinte. Nós vamos sentir falta disso de uma forma natural. E isso nós temos que entender, que é um processo que tem que ter um início. Você observa, eu percebia muito isso no momento de fazer caridade. Existem pessoas que partem do princípio seguinte, que não é para eles você oferecer alguma coisa para uma pessoa que está precisando, não é caridade. Para eles é você acostumar aquele vagabundo na malandragem. Tem gente que pensa assim. Pensa assim. Quando ele começa a fazer, ele sente até raiva de estar fazendo aquilo. Mas daqui a pouco, nesse fazer, ele vai sentir as primeiras reações que vão lhe tocar. Isso é verdade, Luiz. Entendeu? Eu já vi várias experiências. Exatamente. Isso é um processo. Então, essa primeira sensibilização, ela se dá... O cara deve ter pensado assim, credo, que coisa esquisita que eu estou sentindo. Eu sou contra isso. Mas aí, quando ele começa a sentir aquilo, então aí ele começa a entrar em campo. Esse é um processo natural. Em tudo. Em tudo. Basta você ver uma coisa que você tenha dificuldade, começa a fazer. Muito. E aí você vai começar a observar que já não tem mais tanta dificuldade, daqui a pouco você está adorando aquilo. Muito bem. E essa é a alma do programa Visão Espírita, a espontaneidade, a pergunta de improviso, as respostas. E é isso que nos faz refletir e pensar na grandeza, na oportunidade que a doutrina espírita nos oferece. Por isso que sempre lemos aqui que a casa espírita é o ambiente mais adequado para o estudo sistematizado da doutrina espírita. Vamos difundir o estudo dentro do centro espírita. Vamos nos organizar e formar grupos interessados na leitura e no estudo da codificação de Allan Kardec. As palestras espíritas são importantes e esclarecedoras, mas não bastam. Fundamental desenvolver o hábito do estudo entre os participantes, permitindo e incentivando a pergunta e o questionamento e, acima de tudo, promovendo e patrocinando a pesquisa da ciência e da filosofia espiritista. Comecemos pelo começo, lendo e estudando os livros de Allan Kardec. Dessa maneira, estaremos fortalecendo o Espiritismo dentro de cada coração e fazendo mais luz em nossas vidas. Agora vamos para a prece inicial na voz da Terezinha Oliveira. explicar. Falte-me tudo, mas não a fé, Senhor, que eu possa prosseguir sem desalento e sem cessar, embora passo lento, na estrada que conduz ao teu amor. Falte-me tudo, Senhor, menos a chama que a todo o coração dorido aquece, consoladora do pobre que padece e companheira daquele que te ama. Falte-me tudo que hoje me rodeia, e tudo perderei, imperturbável e serena, se eu tiver fé, ainda que pequena, tal o menor dos grãos da mais filtrada areia. Bem, meus amigos, com essa prece que eu gosto muito da Terezinha Oliveira e que nos faz entrar em sintonia com energias muito agradáveis, já partindo desse começo da educação espírita, da necessidade da disciplina e da importância de desenvolvermos e cultuarmos o Evangelho, a começar no lar e também na sociedade, com todos aqueles que convivem com a gente. E quando a gente começa a viver o Evangelho, ou tentar viver o Evangelho, é natural que a gente encontre algumas dificuldades pela nossa própria imperfeição, pelo orgulho, pela vaidade que muitas vezes acaba se sobrepondo aos conhecimentos que nós temos. E ontem, folheando os livros que nós leríamos hoje, eu encontrei um capítulo que eu acredito que se encaixa bem, que é o capítulo 56 do livro Vinha de Luz, fazendo o primeiro bloco do programa, em que o Emmanuel dá o título de Maiorais. E ele seleciona uma frase do Evangelho de Marcos, quando ele diz, Jesus, e ele, assentando-se, chamou os 12 e disse-lhes, se alguém quiser ser o primeiro, será o último de todos e servo de todos. Nessa frase, Emmanuel faz a seguinte interpretação: ser dos primeiros da terra não é problema de solução complicada. Há maiorais no mundo em todas as situações. A ciência, a filosofia, o sacerdócio, tanto quanto a política, o comércio e as finanças podem exibi-los facilmente. Os homens principais da ciência, com legítimas exceções, costumam ser grandes presunçosos. Os da filosofia, argutos sofistas do pensamento. Os do sacerdócio, fanáticos sem compreensão da verdadeira fé. Em política, muitos dos maiorais são tiranos. No comércio, inúmeros são exploradores. E nas finanças, muitos deles não passam de associados das sombras contra os interesses coletivos. Ser dos primeiros, no entanto, nas esferas de Jesus sobre a terra, não é questão de fácil acesso à criatura vulgar. Nos departamentos do mundo materializado, os principais devem ser os primeiros a serem servidos e contam com a obediência compulsória de todos. Em cristianismo puro, os espíritos dominantes são os últimos na recepção dos benefícios, porquanto são servos reais de quantos lhes procuram a colaboração fraterna. É por isso que em todas as escolas cristãs há numerosos pregadores, muitos mordomos, turbas de operários, cooperadores do culto, polemistas valiosos, doutores da letra, intérpretes competentes, reformistas apaixonados, mas raríssimos apóstolos. De modo geral, quase todos os crentes se dispõem ao ensino e ao conselho, prontos ao combate espetaculoso e à advertência humilhante ou vaidosa, poucos surgindo com o desejo de servir em silêncio, convencidos de que toda a glória pertence a Deus. Você quer ter um texto mais atual? Hein? Esse é o retrato da nossa sociedade. Com exceção dos políticos, né? Com exceção dos políticos, que realmente, Deus o livre, isso é um retrato total da nossa sociedade. Enquanto você falava, eu pensava aqui nas exceções, né? E eu classificaria como a maior exceção de todas, Einstein. Porque foi o maior cientista, é o maior, e era um cara simples. Era um cara totalmente simples. E ele, realmente, eu diria assim, que é o exemplo do nosso milênio. Porque é um cara que se impôs pela sua competência, tudo, e as suas atitudes refletiam umas atitudes bem próximas daquilo que Cristo prega. Nós temos aí figuras, mas viveram, né, a parte do poder, como o Chico. O Chico foi um exemplo maravilhoso, uma pessoa que poderia ter sido poderosa pelo que arrecadou em termos, sim, de livros. Morreu pobre, né? Morreu pobre. Né? A irmã Dulce, que na religião, que era uma potência a religião dela, ela sempre foi mantida lá naquele cantinho, né, por causa da sua simplicidade, mas viveu isso que Emmanuel está discorrendo. Então, são muito poucas criaturas. Naturalmente que tem muitas criaturas que no anonimato vivem dessa forma. Agora, a gente precisa prestar atenção. Porque normalmente a gente presta atenção nas evidências, né? Aqueles que aparecem. Você veja que na nossa política hoje, o Sérgio Moro é aquele que reúne melhores condições morais e o povo o apoia, né? Mas não é um elemento que está se impondo por qualquer outra coisa que não seja o dever, a correção. Agora, de resto, realmente você só tem pessoas que lutam pelo poder em si. E essa luta pelo poder, toda a evidência é exatamente isso que Emmanuel se contrapõe. É pelo golpe, pela manipulação, pelas jogadas. E não tem outro jeito. Não tem outro jeito, o Evangelho é muito claro, Jesus foi muito claro. Aquele que quiser ser o maior, sirva, ponha-se à disposição. Essa regra no reino de Deus. O maioral tem que servir. Deus nos serve até hoje, em tudo. Tudo que ele criou é para nos servir. Existem leis. Ele impõe leis porque as leis são necessárias, porque nós, pela nossa imaturidade, nós não temos condições de exercer o livre-arbítrio soltos. O nosso livre-arbítrio tem um limite. E Emmanuel, de novo, no Consolador, lá coloca. É um limite. Quando nós esbarramos num ponto, a dor nos coloca para o centro de novo. E você sabe, você na sua área médica, sim, quantos e quantos caras devem ter entrado no seu consultório e dizer: ó, Geraldo, eu não tomo remédio, não entende? E aí você assistiu logo depois o cara se dobrando. Sim, né? Isso aí é natural. E é interessante, Luiz, você fazendo esse comentário, enquanto você fazia o comentário, eu ficava imaginando o seguinte. A sensação é que existem dois contextos de vida. Um contexto de vida material e um contexto de vida espiritual. Como o Emmanuel muito bem descreveu aqui na Terra, reencarnado, existe todo um conceito, uma educação até de que você tem que prevalecer sobre os outros, que você tem que ser uma pessoa de sucesso, que você tem que ganhar dinheiro, esquecendo-se muitas vezes dos valores morais, como Emmanuel citou aqui no livro Consolador também. E o espírito, uma hora, vai desencarnar e ele vai para um outro contexto espiritual, onde ele mesmo vai perceber todos os equívocos, os abusos, os erros. Aí passa-se um período na espiritualidade, ele volta para cá e, em geral, ele repete os mesmos erros. Eu pergunto a você, diante desses maiorais, o que está acontecendo com a humanidade que não muda ou muda muito pouco? O Geraldo, nós já cansamos de comentar aqui sobre os arrastamentos. Não existe mágica, né? Se você é um cara que está viciado na mentira, você pode ir para um centro espírita, você pode se convencer que a mentira não é legal e a mentira tem que ser banida. Agora, filho, sem sombra de dúvida, por mais esforço que você faça, o centro inteiro vai te conhecer como mentiroso. Porque se você mentia 20 vezes por dia, conheceu a doutrina espírita e você com um esforço hercúleo, você diminuiu para 5, você diminuiu 75% do seu vício. E, no entanto, você vai mentir a beça. E o centro inteiro vai te conhecer como mentiroso. Porque o centro não te conhece como 20 mentiras, te conhece como 5 e continua mentiroso. Então, por quê? Por causa do arrastamento. O Paulo falou textualmente, o que eu não quero, eu faço. Quer dizer, o que eu tenho consciência que não devo fazer, eu faço por causa da minha tendência. O que eu quero, eu não faço. E aquilo que eu tenho consciência que devo fazer, mas ainda não consigo fazer ainda porque eu não consigo me vencer. Então a vida é assim. E é isso que nós precisamos entender e desenvolver a misericórdia em cima disso. E como quebrar esse círculo de vícios? Interrompendo. Interrompendo como? Qual que é a mágica? Você, como é que o funciona? Primeiro passo é você ter a consciência. Por isso que a gente fala tanto pro pessoal, estude. O fato de você estudar não quer dizer que você vai mudar a sua vida. Você só vai saber que aquilo existe. Exatamente. Porque quando você estuda e compreende, aquilo lá entra na tua consciência. Você já não pode alegar ignorância. Não posso alegar ignorância. Eu tenho diabetes 2. Tudo que eu como sabendo que é bom ou não é. Se acontecer alguma coisa, você está consciente. Estou consciente. A hora que a minha glicemia eu não consigo baixar de 130, eu vejo que eu digo assim, pera, que estou fazendo errado, então tem que entrar nos eixos. Mas você vê esses maiorais que o Emmanuel cita, eu até diria assim, até de maneira irônica, todos eles conhecem o Evangelho. Todos eles citam, todos eles até decoram. Decoram, mas, não, mas no dia seguinte repete de novo o mesmo gesto. E pode até ter assimilado. Pode até ter assimilado. Só que ainda não consegue praticar. Isso é natural em você, Geraldo, em mim. Sim, existem coisas que nós sabemos que a gente não deve fazer. Mas não gostamos de fazer. E enquanto a gente não tomar aquele coice, a gente não para. Eu acho que são dadas oportunidades. Exatamente. Uma hora falou, já dei 200 oportunidades, não mudou. Então, é a lei. Vamos tomar um remedinho. Isso, é a lei. Diferente, um pouquinho mais amargo. Entendeu? Né? Então, quando você vê, por exemplo, uma pessoa sofrendo, você precisa prestar bem atenção. Sim, sim. Entende? Esse é o pensamento. Por quê? Que eu Porque tenho. Aquele sofrimento, ele é a ferramenta que sim. Deus está concedendo para botar o cara nos eixos. Eu até, vivendo aqui o André, eu utilizei uma imagem que eu achei interessante. Vamos imaginar, Viviane, que você esteja com pneumonia. O médico vai passar um antibiótico para você usar 10 dias. Você usou 10 dias. Ao final de 10 dias, ele repete o raio-x. Continua com pneumonia. O que ele faz? Tem que dar mais remédio. Agora, um remédio mais forte. Porque aquele não deu certo. Aí você vai ficar chateado? Não, aquilo vai te salvar. Mas é o recurso que se tem para resolver alguns problemas, não é isso? E você não deu o remédio mais forte porque você quis ser misericordioso. Ah, eu acho que vai dar certo assim. Isso aí. Então, exatamente. Só que Deus não é a médico. É. Né? Ele sabe a dose certa. Ele sabe que ele tem que dar uma dose que você se emende. E eu lembro de uma história que o irmão X contava, que o cara trabalhava no centro feito louco, né? E aí o camarada perdeu um dedo. Aí ele veio todo choroso, fez uma consulta lá com o mentor espiritual da casa, né? E vai reclamando porque era um trabalhador e só pensa no próximo e acabou perdendo um dedo e tal. Aí o mentor virou para ele e disse: estava programado para perder o braço, mas como você está tão bem comportado, foi só o dedo. Entendeu? Então, na realidade, essa justiça, nós confundimos às vezes a justiça divina com a justiça dos homens. O médico divino com o médico da carne. O Geraldo, como ele não tem a bola de cristal e sabe qual é a dose exata, ele dá o mais fraquinho para ver se vai, até para o organismo. Mas não, a bola a divina, ela tem a dose certa. Diz assim, esse aqui é aqui, ó. É? Tanto assim que a própria encarnação nossa, a nossa encarnação, quando a gente se programa, os espíritos são claros com relação a isso. A gente sempre pensa, não, dá para carregar mais carga que eu quero pagar rápido isso aí. E eles dizem assim, não, leva isso, porque com isso aí você já vai gemer horrores. É? E aí é batata, eles reduzem a metade da carga e aí você chega e diz assim, eu não merecia isso, não sei o que eu fiz, não pedi para nascer. É? Então é toda essa coisa que a gente cansa de ouvir. Muito bem, meus amigos, esse é o programa Visão Espírita e a gente sempre discute, conversa, dialoga e vai criando situações para que a gente possa entender também como funciona a evolução, como são os passos dados pelo Espírito para uma ascensão moral e intelectual. Muito bem, meus amigos, você pode ouvir o programa Visão Espírita pela internet, na União Rádio Web, ou baixar o aplicativo no seu celular. É aquele do ícone azul que você pode ouvir em qualquer parte do mundo. Nós temos ouvintes em vários lugares, como sempre dizemos, além de outras cidades, outros estados e outros países que nos ouvem, nos dando o privilégio da audiência. E gostaríamos que você também abaixasse no seu celular e pudesse dividir com a gente essa experiência de ser espírita. Muito bem, meus amigos, são 10 horas e 8 minutos. Estamos aptos a começar o segundo bloco, o principal bloco do programa Visão Espírita, que são os estudos do livro de Allan Kardec. E estamos estudando faz muito tempo o livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, que veio a público no ano de 1865 na cidade de Paris. E até hoje estudamos, e até hoje comentamos, e aqui estamos mais uma vez esmiuçando vários aspectos da doutrina espírita. E ainda estamos na parte, está finalizando, em que o Kardec faz evocações dos espíritos. E estamos aqui em cada mensagem, a gente vai lendo, pegando particularidades, questionamentos, dúvidas, porque os questionamentos e as dúvidas também são as nossas dúvidas, e é interessante observar o raciocínio que Kardec tinha ao elaborar todo esse contexto do livro O Céu e o Inferno. E hoje estamos na segunda parte, no capítulo 2, na evocação de um espírito, Bernardin, que veio em Bordeaux em abril de 1862. Observe um detalhe. Quem conhece um pouquinho do mapa da França sabe que Bordeaux é um tanto distante de Paris ali. Então o Kardec fazia todas essas viagens, ia para Marseille, ia para Liège, na Bélgica, Bordeaux, algumas cidades da Espanha, da Itália, várias comunicações. Ele era um observador nato, alguém que questionava, que prestava atenção, que fazia comparações, e essa mensagem foi dada em Bordeaux. Quer dizer, certamente Kardec esteve lá, fez a evocação de lá no ano de 1862 e veio esse espírito. É uma leitura pequena, Luiz, mas eu achei muito interessante e eu gostaria que você abordasse depois alguns aspectos que eu vou citar aqui. O espírito evocado se manifesta e diz assim: sou, de há muitos séculos, um espírito esquecido. Aí na terra vivi no opróbrio e na miséria, trabalhando incessantemente e dia por dia para dar à família escasso pão. Amava, porém, o verdadeiro Senhor. E quando o que me oprimia na terra sobrecarregava o fardo das minhas dores, dizia: meu Deus, dai-me força de suportar-lhe o peso sem queixumes. espiava, meus amigos. No entanto, ao sair da rude provação, o Senhor recebeu-me na sua paz e o meu mais caro voto foi reunir-vos a todos, irmãos e filhos, dizendo-vos: por mais cara que a julgueis, a felicidade que vos espera há de sobrelevar o preço. Filho de numerosa família, jamais tive posição e servi a quem melhor podia auxiliar-me a suportar a existência. Nascida em época de servidão cruel, provei de todas as injustiças, fadigas e dissabores que os subalternos do Senhor haviam por bem impor-me. Mulher ultrajada, filhas raptadas e repudiadas em seguida, tudo sem poder me queixar. Meus filhos, esses levavam-nos às guerras de pilhagens e de crimes para os enforcarem depois por faltas não cometidas. Ah, se o soubesses, pobres amigos, o que padeci na minha longa existência! Eu esperava, contudo, e o Senhor concedeu-me essa felicidade que não existe na terra. A todos vós, portanto, coragem, paciência e resignação. Tu, meu filho, guarda o que te dei e que é um ensinamento prático. Quem aconselha é sempre mais acatado quando pode dizer: suportei mais que vós e suportei sem me queixar. Frente a essa comunicação que eu considerei expressiva do Espírito, o Kardec pergunta: em que época vivestes? E o Espírito responde: de 1400 a 1460. Novamente Kardec: e tivestes depois uma outra existência? Espírito responde: vivi ainda entre vós como missionário. Sim, como missionário da fé, porém da fé pura, verdadeira, provinda de Deus, e não a fé manipulada pelos homens. Kardec pergunta ultimamente: e como espírito agora, tendes ainda ocupações? E o espírito responde: acreditarias então que os espíritos ficassem inativos? A inação, a inutilidade ser-nos-ia um suplício. A minha missão é guiar centros espíritas aos quais inspiro bons pensamentos, ao mesmo tempo que me esforço por neutralizar os sugeridos por maus espíritos. Assinado Bernardino. Eu achei o texto muito expressivo. Primeiro, quando ele diz que ele era um espírito esquecido. Eu fiquei pensando: esquecido de quem? Não é da sabedoria divina. Deve ser esquecido dos homens, ou pelo menos não reconhecido, não percebido. Não sei se foi esse o pensamento dele, mas eu achei, no mínimo, curioso ele falar que é um espírito esquecido. Eu imaginei da sociedade terrena. E depois ele diz das duras provas que ele viveu, certamente como alguém pobre, sem nenhum recurso, onde acabou vivendo várias injustiças no meio em que ele não podia fazer nada. E deve ter sofrido com o sofrimento da esposa, dos filhos e todo um contexto de dor e de aflição que ele viveu. Mas o final da mensagem, ele fala que, mesmo com todas as dores, valeu a pena o prêmio que ele recebeu no mundo espiritual, quando Deus, entre aspas, lhe recebeu. E aí ele não entra em detalhes, mas ele dá a entender que o que ele teve lá pagou tudo o que ele tinha sofrido aqui. E o que me chamou a atenção também é que ele se refere não à última encarnação dele, mas à penúltima, porque depois ele fala que veio como missionário. Bom, fiz esse resumo para fazer uma pergunta a você, Luiz. Que espírito que é esse? Nós vamos tecer comentários, né? E para você, ele te causou uma impressão de que era um elemento pobre. Para mim, não. Sim, verdade. Não, para mim, a impressão que me deu é que ele tinha uma certa posição, mas era uma figura que não tinha muito poder de mando. Ele menciona lá que os filhos faziam pilhagem, né? Então, pobre ele não era. Ele era uma pessoa que participava disso, mas não concordava com essas atitudes. E ele também coloca de esquecido, porque o espírito, como é que ele se sente lembrado? através das preces que as pessoas dirigem em favor dele. E naturalmente ele desencarnou, mas prece nenhuma chegou a ele. Né? Quer dizer, então a imagem que me passa era de um espírito bom, um espírito de certa posição, mas uma certa posição. Aquelas pessoas que nascem no meio do poder, mas não apita nada. Né? Às vezes as pessoas, isso é muito comum, pessoas boas, mas não têm aquela impetuosidade de fazer valer a forma como ela pensa. Porque você há de convir que no meio dos homens, para fazer valer a forma como pensa, além de ser, ter que ser muito firme, positiva. Eu de novo vou citar o Moro. O Moro, coitado, está sofrendo para tentar implantar alguma coisa, algum pensamento. Qual é a força que ele tem? A moral perante o povo. Mas não é um cara molenga, não é um cara assim que não é firme nas colocações. Ele é? Agora, não apita. Entende? Porque os caras querem distância dele. Então esse aí, aparentemente, ele não tinha assim essa firmeza. Era daqueles espíritos muito bons, né? Muito assim, caridosos, tudo. Mas não fazia valer a forma como ele pensava. Então ele vivia da forma como tinha que viver. Agora, não atuava por falta de outras características que ele poderia usar, né? E não tinha, não era próprio daquela personalidade. Então eu vi dessa forma. O que eu achei interessante é o seguinte: por que que Kardec colocou esse texto no livro Céu e Inferno? Porque o Kardec, o bom senso encarnado, ele certamente ele viu uma mensagem ou o complemento de uma mensagem em cada uma dessas. E me parece que a alma dessa mensagem é o sofrimento e o prêmio se você sofreu bem. Acho que o resumo da ópera é esse. Agora, é esse, o que ele talvez esteja nos mostrando é exatamente o seguinte: nós precisamos aprender a discernir pessoas de valor e espíritos elevados no anonimato. Sim, você já falou isso. Entendeu? E é muito interessante. E é muito isso. Difícil. O Chico se tornou famoso. Mas quantos Chico será que não deve tem? Deve ter um monte de Chico, que ninguém, que é o João, o José, a Maria. Entendeu? Né? Quer dizer, então existe uma porção de espíritos dessa elevação e passa no anonimato. E certamente ele era um espírito de valor, embora ele se autodefina missionário, mas eu imagino que ele tenha tido uma missão. É tanto assim que na outra ele voltou como missionário. É, até ajudando alguns exatamente. Lugares. Exatamente, por quê? Porque os valores dele, por exemplo, o Francisco de Assis. Você não ia botar o Francisco de Assis como estadista. Seria um fracasso. Ainda não encaixaria. Não, não encaixaria. Entendeu? Quer dizer, então, perante a sociedade, o nível que nós temos de moral e tudo, tem que ser um cara firme, né? Tem que ser um cara para certos papéis. Uma das coisas que eu percebo, Luiz e André... Não, deixa eu só concluir. Por que que botaram o Francisco lá na Igreja Católica? Por que que botaram? É, por que que Deus conduziu... Ah, sim. Esse cara tem firmeza, ele tem fibra. Sim, ele... Ele é um cara de moral... Destacar coisa... uma parte espiritual, moral, exatamente, né? Exatamente, mas tem fibra. Entende? Quer dizer, então dá para realizar alguma coisa, porque esse cara tem pulso. E assim, é interessante, a gente vendo essas mensagens do Kardec, para mim fica nítido assim, os espíritos superiores que administram e que organizam a vida no nosso Brasil e em vários lugares, eles têm uma leitura da vida, que é bastante diferente da leitura que nós encarnados temos da vida. Não tenha dúvida. Aqui a gente tem alguns valores, lá são outros valores. Isso. E outra coisa, os objetivos deles são sempre esses valores espirituais. Hoje, por exemplo, nós encaramos, assim, por exemplo, certas situações como um fracasso. Sim. E na realidade, sim, é o remédio. É o remédio. É o remédio. Que vai salvar o indivíduo. Exatamente. Né? Que coisa, entendeu? Né? Quer dizer, então, você veja, vamos falar da nossa rádio. Nós não íamos nos instalar lá naquele lugar que choveu 7 vezes. Eu lembro. Molhou os instrumentos 7 vezes. Então, na nossa cabeça, era um fracasso. E, na realidade, os espíritos diziam assim, ô bobinho, fica quieto aí, não insiste tanto, porque nós estamos reservando alguma coisa melhor para vocês. E, de repente, apita esse coisa aqui do nada. O que nós precisamos aprender é interpretar. Sim. Nós precisamos aprender a interpretar. A gente vive dizendo assim, Deus é justo, é bom, né? E a gente não raciocina nessa linha. Então, se está acontecendo uma porção de coisas que materialmente para mim é ruim, eu tenho que ter a lucidez de pensar assim, o que será que Deus está querendo me dizer? Para que isso? Para quê? A doutrina nos leva exatamente a isso. É raciocinada. Fé é raciocinada. Interessante isso daí, Luiz. Eu achei muito interessante seu raciocínio e nos faz entender. E é interessante como Kardec, ele faz questionamentos até para, do ponto de vista, para nos ensinar. Ele fala, qual é a sua ocupação? Porque eu acho que ele também estava curioso. É claro, não, e ele precisa dissecar aquele elemento que está se comunicando. Quem é você? Quem é você? E outra coisa... Que apito que você toca? Né? Não, Geraldo, a gente tem que ter uma visão. Você viu, você teve uma visão. Eu tive verdade, outra. É verdade. Entendeu? Quer dizer, então aquele espírito, ele estava se mostrando como alguém em qualquer meio que tenha se reencarnado, ele estava se mostrando um cara anônimo. E isso. Não atuante por causa da sua personalidade. Ele não fazia valer aquilo que ele entendia. E ele não tinha poder. Quantas vezes você, às vezes, quer para os seus filhos, para a sua prole, uma determinada coisa, e não consegue? Acontece outra, né? É, acontece outra. Por quê? Porque a cabecinha pensa diferente. E aí chega lá, dá uma cabeçada, né? E aí daqui a pouco, meu pai tinha razão. E é interessante, Luiz, que isso daqui confirma o que você falou, quando existem muitos missionários que ninguém sabe, ninguém conhece. Ele se define como missionário, mas ele se define como Bernardinho aqui. Ele deve, talvez possa ter sido até alguém famoso ou não, e que teve uma missão, e que desempenhou uma tarefa, e que deve ter sido vitorioso nessa tarefa, mas ninguém sabe. E agora você veja, por exemplo, nesse meio que ele estava inserido, qual era a figura que Deus tinha para se introduzir nesse meio? Qual era? Os espíritos bons. Ah, sim. Através dele. Quanta coisa boa não aconteceu nesse meio através dele? Certamente, né? Certamente. Né? Quanta ajuda não surgiu ali através dele, dando oportunidade aos outros que faziam as bobagens de acordar para a vida. Que interessante tudo isso. Né? Se a gente pudesse enxergar por trás desse cenário os espíritos atuando, não tenha dúvida. Ele era a ferramenta pelo qual os espíritos atuavam. E a cada dia, ontem eu estava até pensando também nisso, Luiz, e você fala também hoje de novo, você está inspirado hoje, a gente se distrai muito, né? Eu li em algum lugar que os atrativos da tecnologia são tantos e tão interessantes... Nós comentamos isso na aula passada. Tão interessantes os computadores, os celulares, a televisão, aquela multimídia, tudo. É tudo tão bacana que você esquece da vida. É isso aí. Você está distraído. Isso é bom, mas isso é ruim. É ruim. Você tem que saber usar isso que tem na sua mão. Porque se você ficar com o celular, você fica 24 horas agora, e descobre tudo agora, no celular. Agora, se você com todos esses atrativos conseguir se sintonizar com Deus, você vai virar um bicho. Porque você vai ficar acesão, entende? Porque diante de todos esses atrativos, você ainda não consegue captar e entrar em sintonia com Deus, entende? Vai ser difícil tirar você de sintonia. E tem num livro, o livro do Chico Xavier, chamado Praça da Amizade. E há muito tempo, quando eu morava no Rio de Janeiro, eu vi essa frase e me gravou essa frase. Um espírito até desconhecido, ele escreve, acho que é Ormando Candelário, alguma coisa assim, que ele fala que todo aquele que se dedicar sinceramente à reforma moral, pelo mundo, ele será reconhecido como um louco. Olha pelo aqui, mundo. Pelo mundo, é, né? Quer dizer, esse cara é louco, ele tá perdendo a oportunidade. É isso, é um sonhador. Tá deixando de viver. Filósofo. Esse cara é meio torto, meio fora do ar, né? Não tem os quatro arqueiros bem medidos, como diz o Barbarense. E, na realidade, ele tá concentrado na vida. Como é que é essa expressão do Barbarense? Não tem os quatro arqueiros bem medidos. Ah, olha só, tá vendo, Piracicabano? Vamos aprender aí. Não tem os quatro arqueiros bem medidos. É bem torto, né? Não está bem centrado. Né? Mas é interessante tudo isso, a gente entender o objetivo dessas mensagens, e o Kardec mais uma vez nos dá uma lição, e a gente deixa para a semana que vem um outro texto, que é um texto grande, que é da Condessa Paula. E é interessante que vem um indivíduo totalmente desconhecido, depois vem um médico, depois vem a Condessa, e todos eles foram evocados de uma ou de outra forma e trazem ensinamentos. Esses textos do Kardec têm que ser lidos, você tem que ficar pensando qual o ensinamento, qual a razão dele ter colocado aqui, né? Muito bem, meus amigos, são 10 horas e 28 minutos. Vamos lembrar aqui que o programa Visão Espírita tem um custo. Estamos aqui num lugar muito agradável, mas tudo isso gera um custo de manutenção, de cuidados, de consertos e da manutenção de toda a estrutura que fazemos aqui no programa e que precisamos da sua ajuda financeira. Se você puder, faça um depósito identificado, contribuindo com aquilo que você pode. Sempre citamos aqui 3 contas bancárias que você pode nos ajudar, e tem muita gente que nos ajuda. Já tivemos mais, hoje temos menos pessoas nos ajudando. Mas temos um saldo que vai caminhando com o esforço imenso de várias pessoas de Piracicaba, de Santa Bárbara do Oeste. E aqui citamos o banco principal, que é o Banco Sicoob, agência 5004, conta corrente 141. 870, dígito 0. Vou repetir, agência 5004, conta corrente 141-870, dígito 0. E o CNPJ 01-229-116-0001, dígito 60. E as outras duas contas do Luiz Pessoa aqui de Piracicaba, o Banco do Brasil, agência 0056, dígito 6, conta corrente 24326, dígito 4. Ou Banco Itaú, agência 5189, conta corrente 71850, dígito 4. Se você puder, nos ajude para que a gente possa ampliar todas as nossas atividades e, quem sabe, estabelecer um vínculo maior com quem nos ouve. Sempre lembrando da Netcom Brasil, uma agência digital especializada em desenvolver soluções para a sua empresa através da internet, preparada para criar e administrar sites. Sediada em Piracicaba e atende pelo telefone 3371-6915. Geraldo, passando o saldo para os nossos amigos, né? Esse saldo ele está registrado lá no nosso aplicativo, União Rádio Web. Você pode instalar no seu telefone, de acordo com o programa que você tiver, né? Se é da Apple. Então, o saldo hoje é R$3.279,47. A semana passada, um amigo nosso, ele que nos ouve, contribui com o programa, ele nos chamou a atenção o seguinte, que a gente está dando o saldo no sentido de transparência, né? Mas seria interessante a gente relatar os nossos planos, né? Porque aí, inclusive, você vai observar que esse saldo fica pequenininho, né? Mas, na realidade, por exemplo, essa sala nós temos emprestada para nós, incomodado, por 5 anos. E já quase que está passando 1 ano. É, mas daqui a 5 anos, essa pessoa pode mudar de ideia, seus filhos podem ser dono disso e ter uma outra direção. Quer dizer, então nós não temos uma sala nossa, né? Nós não temos uma sede. Isso aqui está sendo emprestado. Uma sede como essa seria por volta de R$400 mil, no mínimo, por baixo, né? Nós temos os nossos microfones, quando o Wilson comprou, foi de acordo com o tamanho do lençol. Né? Então foi o microfone mais simplinho que desse para funcionar com uma qualidade razoável, É? Então, o dia que nós pudermos, nós, sem sombra de dúvida, teremos microfones muito mais adequados. Então, todos os nossos equipamentos aqui são nessa faixa. Aquele necessário para que a gente... E lembrando mais uma coisa. Nossa instituição, ela chama-se Grupo Multimídia. Nós estamos começando com rádio, mas a nossa intenção é futuramente ter televisão, uma série, né? Ampliar essa divulgação para outras mídias. E essa semana começou a acontecer alguma coisa já de muito bom. Nós não temos uma instituição. A União Rádio Web é uma instituição teórica, né? E ainda não existe nada registrado. Só para se ter uma ideia, só para se instituir, o nosso gasto aí começaria por volta de R$500 e daí para fora. Então, essa semana, tivemos uma reunião com o pessoal da USE, e a USE vai instituir um CNPJ /001 ou 002, né? Onde será a União Rádio Web. Então, ela vai passar a se regularizar, né? Então, como um apêndice do CNPJ da USE, a União Rádio Web vai funcionar. O controle monetário todo continua sendo feito por meu intermédio. Por quê? Porque a conta da USE, por exemplo, é uma instituição, não pode ter conta poupança. É uma série de coisas. E as pessoas também, elas têm que ter uma opção de vários bancos. E isso eu posso administrar. Então, é Banco do Brasil, é Banco Itaú. Se alguém quiser Caixa Econômica, tem a Caixa Econômica. E aí eu faço essa administração na conta poupança Itaú, que é só para essa finalidade. Então, por essa flexibilidade, esse controle, por enquanto, continua comigo, né? Mas já estaremos registrados como uma instituição regular. Interessante. E agora você vai pedir a música do Luiz, exatamente, né? Que hoje em especial atenção, né? E continuando aquele nível de qualidade que a gente mantém, né? Sem falsa modéstia, nós vamos ter uma música do Strauss com acordeons, uma orquestra de acordeon. Veja que coisa linda que eu trouxe hoje. Thank you. Muito bem, meus amigos, nessa valsa de Strauss, nessa maravilhosa apresentação de uma orquestra de acordeon, já recebi até o endereço aqui do André. Maravilhoso, eu achei realmente o Luiz escolheu muito de novo, bem. Né, Geraldo? Já está se tornando assim lugar comum, né? Meu lugar comum, né? Humilde o rapaz. Mas assim, é muito agradável a gente estar aqui, a gente participa desse ambiente tão bom. E essas músicas acabam nos incentivando a continuar a nossa tarefa aqui. Muito bem, meus amigos, estamos aptos a começar o terceiro e último bloco do programa Visão Espírita, que é o estudo da coleção de livros da Terezinha Oliveira. Para quem não sabe, a Terezinha Oliveira é uma escritora de Campinas, já desencarnada, e que tivemos o prazer de entrevistá-la lá na Rádio Brasil, eu, Alan e o Luiz. E fiquei muito impressionado com a presença dela, a sua humildade. E a partir dali começamos a estudar, quer dizer, eu comecei a ver com mais detalhes os livros, o Luiz já tinha indicado. E realmente é uma coleção que você deve ter em sua casa e estudar. E aqui estudamos, e estamos no seu sexto volume, que são Estudos Espíritas do Evangelho, no seu capítulo 29, A Entrada Triunfal em Jerusalém, Os Últimos Dias do Ensino de Jesus. E a Terezinha vem descrevendo os dias que antecederam a crucificação de Jesus. E aqui ela, de maneira muito feliz, ela faz uma divisão, até didática para a gente entender. Jesus, do alto da sua perfeição moral, com certeza ele via, ele percebia o que ia acontecer com ele, quais eram as tendências das pessoas, e ele falava com precisão exatamente o que sucederia nos dias seguintes. Eu vou fazendo a leitura, o Luiz me interrompe tão logo queira, eu vou interrompendo pequenas coisas, se você quiser falar, você fala. Então é na quarta-feira que antecedia a Páscoa e que a Terezinha começa assim. Jesus anuncia de novo, a sua morte. Ele já tinha anunciado, ele fala de novo. E aí Terezinha escreve: tendo Jesus acabado todos esses ensinamentos, disse a seus discípulos, abre aspas, sabeis que daqui a 2 dias celebrar-se-á a Páscoa e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Essa é a frase de Jesus, fecha aspas. Ele tinha perfeita noção do que estava sendo tramado, que vocês vão ver na sequência que a Terezinha escreve. Era uma presciência de fatos que ainda não tinham acontecido. E aí a Terezinha entra num outro subtópico, o plano para tirar a vida de Jesus. Os principais sacerdotes e os anciãos do povo se reúnem no palácio do sumo sacerdote, chamado Caifás, e deliberam prender Jesus à traição e matá-lo. Mas diziam, isso não pode acontecer durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Então havia um planejamento para prender e matar Jesus. E a Terezinha continua, o pacto da traição. Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos 12 apóstolos. Judas cedeu à influência inferior. Foi ter com os principais dos sacerdotes e os capitães, que eram os guardas do templo. E o Judas pergunta, que me quereis dar? E eu vou lhe entregarei. Eles se alegraram com a oferta e propuseram dar-lhe 30 moedas de prata. Judas concordou e desde então buscava uma boa ocasião de lhes entregar Jesus sem causar tumulto. Isso tudo registrado nos evangelhos. Não se sabe ao certo que motivos levaram Judas a fazer isso. Como existe o progresso através das reencarnações, Judas já deve estar redimido. Luiz, gostaria que você falasse um pouco sobre isso. É como a Terezinha diz, né? Não se sabe o motivo. E existem historiadores que batem na tecla de que o povo judeu, ele queria ser libertado do jugo egípcio. que eles estavam em escravidão no Egito. E os principais apóstolos, eles tinham a ideia de que a libertação que Jesus trazia seria essa libertação do jugo egípcio. E quando Jesus, na lição, no domingo passado nós tratamos do assunto, ele falou que ia destruir o templo, né? E a Judas ficou de orelha em pé, assim, puxa vida, a coisa é outra, né? Então ele teria interpretado que Jesus não veio para ajudar a libertação do povo judeu, pelo contrário, ele queria destruir inclusive o templo de Jerusalém, e aí o entregou. É uma versão, é um pensamento de alguém que justifica a colocação de Judas. Agora, é interessante que a gente raciocine como é que pode Jesus, sabendo que ia ser morto daqui a 2 dias, ele não se mandou. Tá certo que naquela época não dava para vir para o Brasil ainda, né? Que normalmente esses europeus fugiam tudo para o Brasil, se postavam lá na Argentina e ficavam quietos. Na realidade, e é isso que é importante a gente entender, isso é um plano divino. E é isso que nós precisamos assimilar. Esse plano divino, lá em Moisés, ele descreve várias cenas desse plano que iria acontecer 700, 800 anos depois. Deus meu, por que me desamparaste? Tu, Belém, aquela série de dicas, o jumentinho, aquela série de dicas de fatos profetizados que iriam acontecer nessa época. E Jesus coloca que ele seria morto 2 dias depois. O plano divino era muito maior do que a gente pensa, do que a gente possa imaginar. O plano divino era deixar plantado na face da humanidade esse evangelho que Jesus nos trouxe. Então, todo esse processo foi previsto que iria acontecer por uma razão muito simples. Jesus ia mostrar que a morte não o aniquilou. E aí era o fim da sua missão, mostrando que a morte é uma coisa que é um fantasma que o homem criou, que não existe. O espírito é imortal. Então a ressurreição estava nos planos, aconteceu a ressurreição, e o fato que confirma que tudo isso era um plano e muito bem elaborado e que foi um sucesso, até hoje o evangelho está conosco. Apesar de toda essa esse descaso que a humanidade faz, apesar de toda a distorção que os encarregados de pregar o evangelho provocaram, o evangelho está presente. Apesar deles, né? Apesar deles. Você veja que com eles o cristianismo teria se introduzido no judaísmo, e com aquela estrutura do judaísmo ele teria se propagado com uma velocidade incrível. Ou seja, a leitura de Jesus era bastante diferente da leitura do homem terreno. Jesus tinha a visão espiritual eterna, e aqueles homens tinham a visão do momento. Exatamente, do mundo. Jesus falava do reino de Deus e ele imaginava que era aquela coisinha pequena de tirar o jugo egípcio. Outra coisa, Luiz, para aquele que está nos ouvindo, Jesus teve a presciência do que ia acontecer. Como que isso funciona? A presciência é a capacidade que alguns espíritos têm de antever os fatos futuros. Como é que isso se dá? O espírito, ele tem consciência da programação da sua existência. Quando nós estamos enclausurados no corpo físico, tudo isso se fecha, tudo isso se embota. Nós não temos acesso a essas informações. Mas à medida que você se espiritualiza, você vai desenvolvendo a capacidade de despreender esse espírito do corpo físico. E na condição despreendida, você tem acesso aos arquivos que o corpo físico não te limita. Tem uma imagem que o Kardec escreve para o nosso entendimento sobre a presciência, que é um homem no topo de um morro, em que ele vê todo o caminho por onde a pessoa vai passar, fala, ali ele vai encontrar isso, vai encontrar... pode até não encontrar, mas a chance daquilo acontecer é muito grande. É, o Kardec usa essa figura e é uma figura muito fácil das pessoas se compreenderem e foi muito bom você lembrar. Se você está no pico do monte e você tem aquela rua sinuosa que vai subindo morro, né, em escala gradual, que você não vai ter nada íngreme, né? Você observa que atrás de uma pedra tem alguns salteadores. E a pessoa está por passar por aquela pedra. Então você de cima do monte, você sabe, diz assim, puxa, quando ela passar ali, ela vai ser assaltada. Né? Agora, isso pode não acontecer. E para finalizar essa parte, para a gente partir para outra, Luiz... Como que você enxerga e entende Judas? Olha, Geraldo, como a própria Terezinha colocou, até hoje não se sabe o motivo. Esse historiador que colocou essa versão, realmente os apóstolos... Hoje você vê que nós demoramos para nos desapegar dos interesses terrenos. O jugo egípcio sobre o povo judeu era muito forte. Sim. Entendeu? Então, eu não duvido que os apóstolos tenham confundido a missão de Jesus com uma salvação milagrosa do jugo judeu. Você imagina, eles vinham de uma informação de que Moisés abriu lá o Mar Vermelho, o povo judeu passou... E os perseguidores foram esmagados sobre as ondas. Era uma visão bem terrena. Bem terrena, bem milagrosa. É. Né? De um Deus dos exércitos protegendo aquele povo escolhido. Né? Então, eu não afasto a hipótese de que o foco deles é achando que Jesus iria livrá-los do jugo do povo egípcio. Você vê que muitas vezes Jesus repete, vocês ainda não entenderam a questão do reino dos céus. Até Sim. hoje nós não entendemos. Tem dificuldade. Tem dificuldade. E para finalizar aqui, Luiz, a Terezinha coloca assim, explicação da incredulidade. A Terezinha escreve, João comenta que se não acreditaram em Jesus, abre aspas, embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, fecha aspas, era por causa da dureza de seus corações. E ele cita, João, o profeta Isaías, quando diz, muitos dentre as próprias autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não o confessavam, para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. E para finalizar, o último discurso de Jesus, Jesus clama, quem crê em mim, crê, não em mim, mas naquele que me enviou. Não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Por isso, a ninguém julgo. Mas quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem o seu próprio julgamento nessa palavra, não aceita. É isso aí, né? Quer dizer, e isso você observa que a doutrina espírita veio esclarecer muito. Todos nós nos encontramos em vários níveis evolutivos. Existem pessoas que têm muito mais facilidade de... Pega assim, num piscar de olhos. Eu tenho relações de minha amizade que não entendem nada do espiritismo. Mas você comenta alguma coisa, ela pega no ar. Então você observa que é uma pessoa que não é espírita. Porém, se lesse os livros espíritas, se tornaria uma pessoa... Sensível. Exatamente. Por quê? Porque tem a presciência daqueles fatos. Já encontrou aquilo em algum lugar. Sabe discernir de uma forma tranquila. Tem gente que nasceu dentro da casa espírita e tem dificuldade de assimilar. Fica claro, né, Luiz, que os apóstolos, se não todos, ou a maioria deles, eles não tinham uma noção tão exata da grandiosidade de Jesus. E eu fico até pensando assim, numa escala bem menor aqui, com todo o respeito, eu não sou o chiquista, mas eu respeito muito Chico Xavier, Divaldo Franco e Ivone Pereira. A obra Chico Xavier ainda não foi bem entendida. No seu contexto geral, quando você vê Evolução em Dois Mundos, Mecanismos da Mediunidade, os livros do Jorge Andréa, Kardec, Ivone Pereira, O Suicídio, a impressão que dá é que nós estamos passando meio por cima de muita coisa. Então nós, que somos contemporâneos de Chico e de Divaldo, talvez ainda não tenhamos entendido esses missionários, como os apóstolos também não entenderam Jesus. Isso aí. E realmente, o que acontece? Nós temos essa dificuldade. E você foi bondoso ainda, não é que não entenderam, nem leram. Nem leram. Uma grande maioria, uma grande massa, nem leu. Existe uma grande massa que vai na casa espírita, assiste uma palestra, gosta, mas não se... Entendeu? E veja, a gente estava discutindo há pouco, para haver transformação, o primeiro passo tem que haver entendimento. Para haver entendimento, tem que ter leitura, tem que ter conhecimento. Se você não dá o passo de conhecer, como é que você vai querer ter consciência? Interessante. Não, é uma coisa... Isso aí, Geraldo, é uma coisa natural. Embora, Luiz, eu já citei até semana passada também, eu conheço pessoas que neste momento, nesta vida, são pessoas muito simples. Simples, simples de tudo. Mas que tem um coração maravilhoso, bondoso, é uma pessoa simples. Pobre, não tem nada, mas ela ri, ela é alegre, ela é feliz, ela é bondosa, ela não é ligada a nenhuma religião, mas ela irradia o bem. Isso, então vamos voltar ao nosso início do programa. Por que nós precisamos do conhecimento? Nós precisamos do conhecimento para nos sensibilizar à transformação. Que a nossa consciência se alerte perante os fatos e a gente se transforme. Essa pessoa pode não ter conhecimento nessa encarnação, mas já teve outras vidas. Com certeza. Então ela já desenvolveu. Né? Em algum momento isso, ela já tomou ciência disso. O Kardec, ele é muito claro. Perguntaram para ele qual seria a melhor religião. E ele disse assim, aquela que levasse o maior número de adeptos à prática do bem. Perfeito. Entendeu? Então uma pessoa dessa não precisa conhecer o espiritismo. Ela já pratica o bem de uma forma natural. Natural, espontâneo. Natural porque o seu espírito já teve contato com essas verdades e ela já os pratica há muitos e muitos anos. Existe, Gera, você estava falando a respeito do cristianismo, vamos pegar na cabeça, Gera. Vamos pegar na cabeça. Pedro, com relação ao cristianismo, o que, que representa para você? Ele foi o líder dos apóstolos, escolhido por Jesus para ser a pedra angular da divulgação do cristianismo. Negou Jesus 3 vezes. Que coisa, né? Até hoje eu fico assim, pensando, né? Geraldo, é a pura realidade. No livro Boa Nova, Pedro nega... Vamos concluir o pensamento. Ele teve medo, Geraldo. Teve medo. O medo de perder a vida física... Sim. O fez se comprometer com relação à vida espiritual. Aí nós temos milhares de lições nessa coisa. Sim. Agora, sim. Não fez disso um derrotado. Ele se reergueu, né? Exatamente, mas mostrando o quê? Nós somos seres humanos. Tanto que mais ele foi morto crucificado também. Mais perto dos séculos do que dos milênios. Essa imagem eu só vou levar. Muito boa. Entendeu? E nós somos criaturas falhas. Agora, a doutrina é muito clara. Você erra porque você é falho ainda. Agora, não se apegue ao erro para se destruir. Errei. Mas vou tocar o barco para frente. Foi o que Pedro falou, fez. Agora, o nível dele era aquele. Era aquele. Se o nível dele, se realmente ele... Como o Paulo, naquele auge dele, diz assim, já não sou eu quem vivo, mas o Cristo que vive em mim. E décadas antes ele perseguia e matava cristão. Estevão, né? Estevão, entendeu? Que coisa, não? Esses somos nós, Geraldo. Nós somos criaturas ainda terrenas, com sentimentos muito apegados à matéria. Então, quanto mais nós nos sensibilizarmos e tivermos conhecemos que nós somos criaturas espirituais, mais nós resistiremos aos ímpetos da matéria. Ótimo. Como eu estava dizendo, naquele livro Boa Nova, que ele fala de Pedro, naquele momento que eu li, eu falei, se eu estivesse no lugar de Pedro, o que eu faria? Talvez eu fizesse o que o Pedro tinha feito. Não tenha dúvida. Porque quando Pedro nega Jesus pela terceira vez aos soldados, ele nega, mas na mesma hora ele reconhece que ele errou. E ele se afasta e começa a chorar. E ele sente Jesus ao lado, embora Jesus estivesse um pouco mais distante, e ele ouve. Ele tinha consciência. O homem é mais frágil do que perverso. O Alan vive citando essa frase. Então nós somos frágeis. A gente fala, não, eu tenho fé, eu tenho... Menos, bem assim. Você está se esforçando, você está procurando fazer o melhor, mas a sua ficha corrida é muito grande. E isso nós precisamos gravar. Eu acho assim que o Alan faz um esforço muito grande com essa frase, ele se torna repetitivo, mas nós precisamos gravar para julgar os outros. Sim. Entendeu? Conosco não precisamos ser tanto assim, pau na, né? Com relação a nós. Esforço de transformação. Agora, com relação aos outros, pela misericórdia, a gente tem que lembrar sempre: o ser humano é mais frágil do que perverso. Nossa, e a gente vive dizendo assim: ah, esse cara é tranqueira, esse cara não presta. Uma frase errada, completamente errada. Totalmente errada. É uma pessoa que está falhando, precisa de ajuda, precisa de amparo, precisa de prece. Luiz, 11 horas, passou uma hora e meia, nem Poxa vimos. Poxa vida, que coisa. André, por que você não para esse relógio aí? Deixa a gente ficar até de tarde aqui. Não, um grande abraço a todos. E agradecemos novamente a Deus pelo privilégio que nós temos de passarmos essa hora e meia aqui refletindo sobre as coisas do Evangelho, sobre as coisas do Espiritismo, e que Deus continue nos protegendo e que a gente procure fazer o maior esforço para conhecer, né? Porque só fora do conhecimento nós não conseguiremos adquirir a consciência do que é bom e o que é ruim. E tenha certeza que a gente aqui fazendo o programa, a gente é o que aprende primeiro aqui, de tanto ouvir, quer dizer, não tem como falar, você não sabe, você sabe sim. Muito bem, meus amigos, agradecemos a Deus, agradecemos a Viviane, ao André, ao Luiz e a Deus e aos bondosos amigos que nos assistem do outro lado da vida e que nos permitem realizar mais um trabalho de divulgação da doutrina espírita. Uma boa semana a todos nós, nos encontramos domingo que vem. Você acabou de ouvir programa Visão Espírita. Fique agora com a programação da União Rádio Web, semeando as sementes do amor.